Farias, o moral de Chicoara. Pode calibrar o copo que ela chegou e tá no clima. É do tipo que não marca bobeira danada dessa menina. E gosta de sentar bem devagarinho. Adora embrasar o baile todinho. Ela vem pra resenha, mas nunca sozinha. Tá sempre coligada com as amiguinhas. Ela faz a descidinha, ela já tá embrasando. Sentando, sentando, sentando. E vai sentando. Ela já tá embrasando. Sentando, sentando, sentando. Então, ela faz a descidinha, ela já tá embrasando. Foi sentando, foi sentando, foi sentando e vai sentando. Copo que ela chegou e tá no clima. Tá do ritmo que não marca bobeira danada essa menina. Gosta de ficar bem devagarinho. Adora embrasar o baile todinho. Ela vai pras resenhas, mas nunca sozinha. Tá sempre coligada com as amiguinhas. Ela faz a descidinha, ela já tá embrasando. Sentando, sentando. Chama no sub que ela vê. Já tá embrasando. Vai sentando, vai sentando. Oi, oi, vai sentando. Vai sentando, sentando, sentando, sentando, sentando. E ela faz a descidinha, ela já tá embrasando. Sentando, sentando, sentando e vai sentando. Ela faz a descidinha, ela já tá embrasando. Sentando, sentando.